Moment. Jetzt ist es nicht mehr, Papa. Solo que mein Zebrao, Papa. Graças, Papa, prossiga. Exato, em voo de inspeção de linha, a intenção é o cruzamento da cabeceira 17 após a 10. E tô com traço na aproximação agora 28 e mais um traço para decolagem, ok? Mantenha-se aí a 3 milhas da aproximação da 17. Assim que o próximo traço decolar, eu irei cruzar a aeronave. Ok. Helicóptero, confirme que tá se aproximando? Isso, é um helicóptero Bravo Zero mesmo. Em inspeção de linha, abaixo altura, ok? Do centro do tráfego, ok? Haverá uma decolagem agora da 28. E após essa decolagem eu vou cruzar a aeronave, mantendo a minha escuta e aguardo a autorização. Pro cruzamento da 35 já está autorizado? Mantenha a posição no setor e aguarde para cruzar o campo. Galhara, mantendo a 28, 3192. 4064, no solo agora aos 43. Chama agora o solo em 121, decimal 9. 219, agora. Falando sobre Sierra, Papai Sierra Eco Hotel, agora estou recebendo seu modo de Charlie, 1507. Sierra, Hotel 5. Juliette, Portão 9, 4064. O Kilo Oscar está pronto para quatro. Kilo Oscar autorizado para Recife, nível de voo 1110 pela rota Golf 677. Decola da pista 17 após a decolagem curva esquerda, saída Aron, transição Melim. Código, frequência do controle Salvador 119.35, torre 1186, acione 5423. Rotatória, manterá 1510. Oscar. Muito bem, obrigado. Vitória em 1918.6. Confirmarei. Entrará na rotatória, chamarei 1118.6. 230 com 12, chame a torre agora, tracionamento e coordenação de decolagem da 35, Golf Kilo Oscar. Torre, boa tarde, papai, o Golf Kilo Oscar. Siga. Alô, conforme Recife, meu solicitado da pista 35 para o acionamento agora, chamarei táxi. Livre, Aron, é o perfil da Aron, após decolagem, curva à direita, na Aron, se autorizar o acionamento, sentar o táxi. Certo, agora direito para Aron, chamarei táxi, do outro lado. 392, decolado 245, controle 119.35. 1935, chamar alta 3192. Que Bravo Papá, autorizado cruzamento da deixa decolar da 28, é posto livrando mesmo. Operário livrando mesmo, Papá. 92, contato radar na decolagem, mantenha presente pro até 13.000 pés, após do nível 330 na saída Aron, transição Melim. Materá presente pro até 3.000, após direita Aron, transição Melim, então 3192. Guardião 02. Capitão Aero, PV padrão, sendo tráfego, forma helicóptero, cruzando agora hoje, decorre a 28 a 500 pés. Ok, está autorizado a decolagem, mantenha-se atento com o helicóptero que está cruzando hoje, decolagem da 28, Guardião 02. Pode fora do solo. Serra Ecotel, boa tarde. Serra Ecotel, mantenha-se a 1.500 pés no setor. Afirmativo, Serra Ecotel, 1.500 pés no setor, senhor. Em 1 no lado, small 35, Mike Bravo Papá. Tá. Controlo Mike Bravo Papá. Papá, Mike Bravo Papá, mantém a minha escuta a 500 pés. Beleza, mantendo inspeção de linha até Mato Atô, trabalhando naquela posição, ok? Terá presente proa, Mike Bravo Papá? Tá mantendo inspeção de linha até a subestação de Matatu. Decolada 28, o vento de 230 graus com 109 e forma dois traços. Dois helicópteros estão aproximadamente no setor sudoeste, ok? A 500 pés, não interfere nessa decolagem. Sim, decolagem da 28, 3661. 28, para verificar aqui o local do acidente. Tem um tráfego para decolagem agora, é Evolução, Guardião 02, aguarde autorização. É para ter passado a pré-recursão, estou restrito a 310. Guardião 02, prossiga para a linha do litoral e aguarde coordenação. Prosseguindo para a linha do litoral, guardando coordenação, Guardião 02. Tenha proa até 3.000 pés, após curva esquerda, saída Gole, Eval, Crate. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione o código 5445. 3661, decolado agora os 49, controle 119.35, bom voo. 1935, uma boa tarde, 3661. 5445, vou transpondo o controle 119.35, TAN 3193. Correto, chame para acionamento 313. Até mais. 1245, 3192, obrigado e boa tarde. Salvador, boa tarde, 3661, cruzando 2000, está mantendo a proa de decolagem. 3661, mantém a presença proa até 3000 pés, após autorizar a saída Gole, sua nível 220, para 3661. 220, mantendo a presença proa até 3000, após Gole, 3661. Guardião 02, autorizado prosseguir para a paralela, Guardião 02. O Guardião já localizou aqui o acidente, está próximo ao litoral. Qual é que está a frequência livre para pouso? Sim, frequência livre, Guardião 02, já para no regresso. Vamos lá para o regresso, Guardião 02. Salvador, voo 1648. Voo 1648, está na notificação autorizada chegada a CARI, está via para nível 050. Identificou, chegada a CARI, desce ao 050-1648, agora cruzando 180. 123, chama o centro Recife, 1285, alternio 12545, 123. 1685, confirme ao. 1-2-5-4-5, alternado, rumo 2-3. só pra papar Mike Bravo, só pra cima. Então, sobre Matheus, Matheus, intenção é o retorno em inspeção de linha para o circuito que eu realizei agora. Italiante, cópia. Juliette Charlie Ante, autorizado Salvador Guarambi, nível 085, direto, decola da pista 17, curva direita, mantenha 1000 pés no corredor Axé, controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, acione o código 5443. Sobre Infante, Eco Hotel, realizará 1 torre emitida e seguirá para a Lagoinha, senhor. Terra Eco Hotel, 3 milhas, zero, senhor. Quando a aproximação do tráfego no nome do estado, fonte de aeronave, só por curiosidade, por favor. Já é até um Paradise P1F. Bem, obrigado. Outro Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Eu pode abandonar aqui o local do acidente e retornar para o Pátio do Grande. Tente o Guardião 02, reporte para o Itapuã, Guardião 02. Entendeu que é para manter o litoral, aguardando coordenação, a transferência para a torre, Guardião 02. T661, no chame centro de Recife, 1288, ATN 1-3625, só 3661. 288 e 3625, boa, 61. Guardião 01. Guardião 02, estarem direto para o circuito, em torre 1-8, decimal 6, Guardião 02. Direto no circuito, 1-8, decimal 6, Guardião 02. Torre Salvador, Guardião 02. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Está em Itapuã, com intenção de retornar para o Pátio do Grécio. Autorizado, está autorizado o cruzamento do eixo da decolagem de A28. Reporte virando mesmo e reporte final do Pátio do Grécio. Autorizado a presença. Entendeu que está autorizado, reportará após ter cruzado o eixo de decolagem de A28, na final para o Pátio do Grécio, Guardião 02. Guardião 02, cruzou o 08, está no final para o Pátio do Grécio. Ponto solo controlado, 220 graus com 14 nós. Formará, ponto solo controlado, Guardião 02. Terra Eco Hotel, socorro RMT 855, autorizado curvar à esquerda, reporte cruzando o campo e aguarde transferência de comunicações. Reporte cruzando o campo, o Terra Eco Hotel. Terra Eco Hotel, curvar à esquerda, reportará cruzando o campo. Seguir para Alagoinhas, confirme. Afirmativo, senhor. Alagoinhas, Terra Eco Hotel. Titular, 1.000 pés? 1.500 pés, Terra Eco Hotel. Então, cruze o campo e ingresse após no corredor forte a 1.000 pés. O Terra Eco Hotel aguarda transferência de comunicações. Reporte cruzando o campo. Reportarei cruzando o campo e manterei 1.500 pés na prova de Alagoinhas, senhor. Corredor forte, afirmativo, Terra Eco Hotel, corredor forte. Passo solo controlado, Guardião 02. Torre, papapá, Mike Bravo, papá. Hotel, após curvar à esquerda, está autorizado iniciar a subida até 1.500 pés, proa direta de Lagoinha, instruções do controle. Aguarde livrando o campo e transferência. Vou confirmar para o Sérgio Afonso? Sim, pode subir para 1.500 pés, como solicitado pelo piloto, e vou na proa de Alagoinhas, autorizado proa direta Alagoinhas, reporta livrando o campo. Reporta lá livrando o campo, na proa direta de Alagoinhas, o Sérgio, Serra Eco até. Ataque, força de lógica. Papá, tô sim, tá cruzando o campo? É, cruzando aqui, eu acho que jeito. Consegui, confirma a intenção já após o cruzamento? Após o cruzamento, vai seguir em torno de mais 2 minutos e abandonar para pouso já. Então, vai manter o setor após eu cruzar o eixo de decolagem do 28? Eu vou manter aqui mais 2 minutos à frente e após abandonar aqui a inspeção de linha para pouso no aeródromo. Sim, sim, tem mantendo a minha escuta permanente, o Mike Bravo Papá, e tá autorizado o cruzamento. Cruzou o campo, Serra Ecotel. Gente, como já foi instruído, pro de Alagoinhas e chame o controle em 1.9.35, bom voo. Chamará o controle em 1.9.35, grátis, Serra Ecotel. Chegou a quilômetro para o táxi. Autorizado, reporte para ingresso no 7. Para ingresso 35, vou falar. Primativo, 1.35. Polo 58, frequência dele, guardião. Controle Salvador, Papai Uniforme, Serra Ecotel, boa tarde. Papai Uniforme, Serra Ecotel, mantenha 1.500 pés, direto Paulo Afonso. Reporte direto Alagoinhas, corrigindo, reporte 20 milhas fora. Papai Uniforme, Serra Ecotel. Serra Ecotel, manterá a melhor para a senhora, 020. Manterá 1.500 pés, reportará fora do terminal. Muito grato. Informo, estou com trânsito para decolagem da 35, ok? Está autorizado o cruzamento. Autorizado o cruzamento, fala que está passando por aqui. Lógica, a princípio mantém a posição e aguarde. Mantendo. Tente aproxime para o fuso parado na cabeceira 17, o Mike Bravo Papá, o vento de 230 graus com 10 nós. Gente, a pressão é parte 12, ok? Então aproxime para contra o vento 28, mantenha-se na contra o vento 28 e aguarde para o cruzamento direto para o pátio 3. O Mike Bravo Papá, reporte na perna contra o vento 28. Para a contra o vento, Papá. O Golf Quilológico, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 35. Alinhar e manter a da 35, Golf Quilológico. Só confirmando, o POB é 12? Afirmativo. 40, Moderna, Guarulhos. Qual a autonomia? Autonomia de 340. Autorizado o táxi via Juliette, Alfa e Golf no ponto de espera da 28-118-6, TAM 3193. 3193. Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera com a torre, TAM 3193. Torre Salvador Guano 648 para a final da pista 28. De aproximação, tráfego no avistado, em forma justa no 0 no 3. Aguarde a autorização para o pouso. Aguardando a autorização, Guano 648. Só para confirmar, são só os últimos 90 metros, né, que está interditado? Afirmativo, afirmativo. Legal, obrigado. Grosso com os idões, reporte no solo controlado. Bravo, Vapan, autorizado direto para o 3, reporta no solo controlado. 230 graus com 13 nós. Cruzando, postura para o pátio, com cruzamento da pista, aumento para Vapan. Salvador, boa tarde, 6702, centro do Atis. 6702, boa tarde. Identifique, desça ao nível 050, chegada CARI. 050, chegada CARI, 6702. Pois nós. Iniciando, atual. Solo 04, sequência livre, o Mike da Papá, boa tarde. Boa tarde, senhor, grato aí pela colaboração. Uno 648, tem pouso autorizado na 28, vento 250 graus com 13 nós. Positivo, livre pouso, confirma o vento, é 13 nós, é isso? 240 graus com 1 ou 3 nós, afirmativo, 13 nós. Ok, obrigado. Oscar decolado ao 04, controle 199.35, bom voo. Tá presente, obrigado. Controle em Salvador, boa tarde, vai passar o golpe pelo Oscar decolado na Aro. Golf Kilo Oscar, suba ao nível 110. Tá, sob vigilância. Vigilância, atenção, acertando, Golf Kilo Oscar. Oscar tem condições de aprovar a posição Conde? Afirmativo. Foi na coisa de Conde. Foi de Conde, eu acho. Estou em Salvador, muito boa tarde, estou a 3193. Volta de espera 28, pronto. Ali mantém a 628, então 3193. Aí, mantém 3193. Paulo, voo no 648, livrou na Delta? Voo no 648, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 3. Alfa e Juliette para o 3, no 648. Plano 3193 autorizado, a linha decolada 28. Dentro de 230 graus, com 7 nós. Autorizado, a linha decolada 22393. Para a restrição, mantendo pro até 3 mil pés, o plano 3193. Afirmativo, tá certo. Zero quatro, no 648. Decolava 08, controle 199, decimal 35, morro. 1935, obrigado, bom serviço, boa tarde. O gol no 0, no 7, no 0, no 7, no 7, agora do Jambata, equipa alternando 2,6. Ordem Serra, Ecotel. Prossiga. Controle Serra, Ecotel, no limite da terminal, prosseguindo para Lagoinha, magnética 020, 1510. Limite da CTR, corrigindo Serra Eco Hotel. Não há tráfego a informar. Frequência livre, o seu estimado de pouso. Sol de Salvador, Oceano 3193. 1820. Frequência livre. Controle Salvador, boa tarde, o plano 3193. 3193, suba ao nível 360, saída gole, João. Para o 360, saída gole, o plano 3193.